Vamos ajudar a doutrina espírita. Quantos de nós aqui já são trabalhadores de alguma casa espírita? Levante a mão, por favor. Somos poucos, não é? Quem aqui colabora financeiramente com a casa espírita é sócio? Menos ainda, não é? As casas espíritas, seus dirigentes não são remunerados, eles não recebem para estar ali. São voluntários sobrecarregados. Às vezes perdem o emprego, perdem promoções e tudo porque não podem se dedicar mais ao trabalho, porque estão na casa espírita. Então, será que a gente está fazendo a nossa parte? Vamos fazer, pequenina que seja, mas façamos a nossa parte. Vamos lembrar que até Lampião está ajudando no mundo espiritual. Vamos nos lembrar daquela frase, aquela passagem muito, muito importante do Evangelho, quando dos 10 cegos que Jesus curou em Jericó, apenas um deles voltou para agradecer. Para agradecer, não foi para pagar Jesus, não foi para retribuir, não, para agradecer. Quantos fomos socorridos nas casas espíritas, chegando com depressões, obsessões terríveis, e fomos auxiliados. Pelas contas que eu estou fazendo, quando nós reencarnarmos, vamos ter muitas poucas casas espíritas. Porque a gente inaugura uma casa espírita de tantos em tantos anos em cada cidade. Enquanto que outras religiões, ao contrário, estão fazendo um trabalho formidável. Cada semana constrói um templo. E eu fico com inveja deles, é claro. Claro que eu fico. Pessoas que estavam gastando dinheiro com farra, com bebida, com drogas, com relacionamentos extraconjugais, estão ajudando a sua casa, que está levando amor, consolo, esperança, vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Disse-nos o Cristo. Para levar a palavra de Jesus a toda parte. Então eu fico, às vezes, dizendo, eu vou dar um puxão de orelha nos espíritas. Tenho que dar um puxão de orelha. A questão 932, como nós vimos, por que que os maus preponderam no mundo? Pela fraqueza dos bons, os maus são audaciosos, são intrigantes, e os bons são tímidos. E a questão 642, dizendo que não basta não fazer o mal. Allan Kardec interroga, basta o homem não fazer o mal para ser feliz? E os espíritos não, porque somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também somos responsáveis do mal que nasce da nossa omissão no bem, meus amigos. Tanto sofrimento por toda parte. Vocês sabiam que morrem por dia 30 mil crianças no planeta por dia de fome e de desnutrição até os 5 anos de idade?